Vambora! Toca o brega pra nós. Aumenta um pouquinho aqui a bateria do meu fone. Vem cá, mulher, pra dar um beijo, tá chorando, meu Deus. Você é minha vida. E sozinho aqui, eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olho os meus olhos no espelho e o telefone na minha mão. Hoje tem, mulher. Hoje tem, né? Ai, carai. Roupa de papelão. Um abraço, galera de Itaba, na Sergipe, capital do caminhão.